É desse jeito, boyzão. Arrochou, lombrou aquele que deixa na brisa em Nazaré, o bom pastor. Se não tem, vai mais além. Na estação tu pega o trem. No Japa, na Baixada, nos conjuntos tem também. Pega braba, sai voado, cola o punho, é bem ali. Catadola de verdinho, cinco pontos vai sair. Arrocha esse torpedo, sente só o cheiro. Fumaça vai pro ar, fuma até queimar os dedos. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Fumou chavo, sangue bom mandou pra mente. É bem verdinho, de chavo tirou a semente. Em toda quebra tem, se planta nasce também. Cannabis, marihuana, soltou prem. É lombra natural, mata o estresse e traz o astral. É a paz interior do moleque, do vovô, do bandido, do ator. Por aqui vários fumou, eu já sei. Polícia por aí tá enquadrando, já saquei. Vários gambé, Patrícia carburando. Mas lá nas áreas maluquinho, vários fumaça. É um chazinho, china, copo, chinês, em cabelo rim. Tipo assim, é lombradinho, sim, sim. Na paz eu tô, seu caburo, o que é que tem, doutor? Ó o teu filho, nem se liga. Já legalizou, arigato, transformou. Foi pra mente e ativou, cadê o zóio? Já fechou, só se acalmou. Não se enrolou, mas já bolou. Um do verde, um do marrom. Só quer a paz, só sangue bom. Na rua tem din-din, vai dos player robôzinho. Dá mais dama, mais bicho rim. Sou da paz, só curto o green. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Fumei, mandei pra mente, a marola é de rap. Degustação de muita gente que fuma ciente. E os gambé tá no pé, qual que é? Derrubando o serviço, tem coruja, tem Zé. Com um cigarro no bico e uma garrafa de cachaça. Só fulano, cigrano, é sempre a mesma faixa. Vê se vai lá pra Holanda. Fuma marihuana e o cachimbo tá à venda, Zé. Vê se não se engana, só mais está na paz. Carbura, fica rempado. Um louro do Natura ou um liguento do prensado. Seja aqui ou na Jamaica do patrão, quero ser sócio. Uma grama ou vários quilos, isso sim é um bom negócio. Eu fumo, tu fuma, eles fumam, o que é que tem? E o filho da juíza por aí fuma também. Eu fumo, tu fuma, ele fuma, nós também. Os moleque da quebrada, vixe, fuma mais de 100. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Cannabis vem da natureza viva. Tranquiliza a alma, deixa sua cabeça ativa. Pensamento bom, ouvindo um som faz bem. Refletindo sobre tudo aquilo que convém. A planta que é proibida, eu quero ver legalizar. Pra poder curtir sem me preocupar. Quero um green do bom, que é pra relaxar. Eu quero meu direito de plantar e cultivar. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo. Se eu fumo cannabis, meu irmão, o que é que tem? Se o filho da juíza por aí fuma também. Polícia me enquadra, já diz que sou bandido. Playboy fica piano, dá dinheiro e sai sorrindo.